coração quer você. Meus desejos, eu peço que você volte. Não, não me deixe assim. Não, não, não, não, não. É, a noite é uma triste solidão pra quem não tem o amor no coração. A noite eu rezo pra você voltar. Faço mil promessas pra te conquistar. Eu já não aguento mais tanta solidão. Então volte, meu amor, pro meu coração. Chove lá fora e aqui dentro dói no peito. Meu coração quer você. Meus desejos, eu peço que você volte. Não, não me deixe assim. Lá fora e aqui dentro dói no peito. Meu coração quer você. Meus desejos, eu peço que você volte. Não, não me deixe assim. Não, não, não, não, não. Chove lá fora e aqui dentro dói no peito. Meu coração quer você.